ninguém vai impedir pro encontro eterno com o noivo. A igreja vai subir nos portais da glória ver a festa. Quando a noiva santa lá chega, é a visão mais linda da história. Eu quero estar lá. Eu vou ver a mesa preparada, vou ouvir o som angelical. São os anjos adorando a Cristo num grande coral. Ao Cordeiro que venceu a morte, seja honra, glória e louvor. Sobre o trono eu vou contemplar a face do Senhor. Ele vai dizer: vinde benditos de meu Pai, adentra para o gozo do seu novo lar. Chegou a hora e a coroa da vitória, agora eu vou te entregar. Novo corpo, novas vestes, novo nome ganharei, e as maravilhas do meu lar vão avistar. E sob as ruas de ouro eu vou poder andar. Vem o dia, vem a hora de ser arrebatado e daqui ser tirado. Vai ser dia de vitória. Vem o dia, vem a hora. Não desista agora, leve a tua cruz, pois Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor. Vou ouvir a voz dos anjos e arcanjo adorando, e o coral todo de branco cantando santo. Nossos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. Ele é o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. E aquele que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma ele riscará o seu nome do livro da vida.